Mike Delta Charlie, tô visual, já cruzou, prossegue com Pro One Norte, controle 119.8. Charlie, gratidão. Então, Mike Quebec no solo aos 44, pátio 5. Autorizado backtrack, fique atento ao Mike Eco Delta, fazendo pouso parado sobre o pátio 4, ok? Reporte livrando ao 97. O vento é de 190 graus com 99, sem livre decolagem da 10. Autorizado decolagem no 0, voo 1983. Kilo Romeo, fica livre, acionar, me quando pronto para o táxi. Próxima, Quebec. Fique atento ao Quebec se livrando, pois ingressa na OFF, reporte quando pronto. 1983 decolou aos 46, 119.8 controle, bom voo até a próxima. 19.8 controle, obrigado, bom 1983. Mike Eco Delta autorizado a alinhar e decolar o 97. O vento é de 130 graus com 99, reporte livre para o sol. Mike Eco Delta, o vento é de 130 graus com 10 Bom dia, Juliette Tanzu, prossiga. Está autorizado até a papá, reporte para o cruzamento da 1735. O Mike Eco Delta decolou agora aos 49, setor a circuito pela direita, reporte na perna do vento da 17. Passará à direita, 17, o Mike Eco Delta. Sérgio, né, 6140, é linda, cola pista 10, vento de 1,1 graus, com 10 nós. A linda cola pista 10, vento de 1,1 graus. Luta autorizado, treinamento da 1735, prossegue via Quebec, Mike Lima, e quando lá, 12, 1, decimal 9. Correio, Mike Eculhoso ingressando, perna do vento pela direita da 1937. Pode para girar base. Pode para girar base, Delta. Ali, mantenho no zero. Mantenho no zero, 5595. O Xané 6140 decolou ao 51 no controle, 119.8. Vai girar a base, ou mais 5 Delta. Autorizado, girar a base, reporte final, Delta. Delta reportará final baixado e travado. Delta, contato visual autorizado, pouso na 1-7, vento de 1-4-0 graus com 9-9. Delta. Trip 5595, livre decolagem da 10, vento de 1-4-0 graus com 9-9. Decolagem da 1-0, 5595, Delta. Kilo Romeo Oscar, está autorizado até a Papá, reporte para ingresso na 1-7. Delta final 97, baixado e travado. Livre pouso 97, vento de 1,30 graus com 10 nós, papapá, Mike, Eco Delta. Delta. Trip decolou agora o 5-3, controle 119, decimal 8. 19-8, boa. Que o Romeo Oscar vai manter a posição, vai guardar até o aeronave pouso parado sobre a cabeceira, ok? Mike Eco Delta, o vento de 1,20 graus com 10 nós, a parte quando no solo controlado. Coronel 54, tem autorizado direto para o Paz 4, estacionar frequência livre até a próxima, Delta. Tima, autorizado a alinhar e manter atento a Mike com o Delta livrando a 17. Torre Salvador, TAM 3198, visual com pista no zero. TAM 3198, cheque trem, livre pouso na 10. O vento é de 190 graus com 10 nós. Ok, livre pouso na 10, TAM 3198. Romeu Oscar, tentando um possível estresse de turbulência do Airbus da Tank Pouso 190, com pronto livre de decolagem. Vento 199. Tank 3198, no solo aos 58. Libera via Eco, solo no 21.9. 219, graça. Romeo Oscar, decolar 259, controle em 119, décima 8, bom voo. 119, décima 8. Vitor Charlie, reporta na Papá para ingresso. Vitor Charlie, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceiro 97. Romeu Lima, para o acionamento, confio. Gente, entendi, já acionado, tá autorizado, reporta na papá para ingresso, Romeu Lima. Vitor Charlie, pronto? 7, Tango Zulu Tram. Já estamos Zulu autorizado, em breve decolagem, pistão no zero, vento 130 graus, 9 nós. Gente, Juliette, Vitor Salles, só um instante para iniciar a decolagem. Juliette, Tango Zulu, decolar 207, suba para o número pés, curva esquerda, liberando o eixo da 1028, ingressa no corredor forte, chama o controle em 119.8, bom voo. Afirmativo, Juliette, Tango Zulu, para a curva esquerda, para ingressar no corredor forte, mil pés, controle 198, muito grato, até o retorno. Juliette, Vitor Charlie, o vento 120 graus, 119, livre decolagem, pistão no 7. Romeu Lima, ciente após a rolagem da aeronave na pista no 7, em livre ingresso, a porta alinhada e pronto, cabeceira no 7. Juliette, Vitor Charlie, decolar 208, na presente autorizado curva esquerda, já proando a linha do litoral norte, informa uma aeronave Charlie 402, decolou da 10, prosseguindo também para o corredor forte, ok? Autorizado o cruzamento, aguardando transferência de comunicação. Juliette, curva na esquerda, Juliette, Vitor Charlie, ficar atento ao Juliette Tango Zulu. Vitor Charlie, cruzando o eixo da 1028, prossegue para ingresso no corredor forte, mantendo separação visual com o tráfego à frente, chama o controle em 119.8, um bom voo. 198, muito obrigado, Juliette Vitor Charlie, ficar atento ao tráfego. Romeu, Romeu Lima, vento 1 centena 109, livre decolagem, pistão no 7. Uno 260, confirma como recebe a torre? Sente. Volta para o 1260, poderia, por gentileza, mudar para a frequência 118 decimal 612 para cheque de rádio? Romeu, Romeu Lima, decolado 212, controle 120, decimal 8, 119, decimal 8, bom voo. Torre Salvador, bom dia, 9250 da Gol, estabilizado no ILS. Gol 9250, bom dia, continua a aproximação, reporta embaixo travado, ajuste 1014. 14, 9250, tá baixar a travada. O Gol 1260 na escuta. Prossiga. 1260, retorne a frequência do solo em 1219. Obrigado. Gol 9250 na escuta, doutor? Está afirmativo. Sente, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 8 nós. Livre pouso 10, 9250 da Gol. Alô 9250, no solo azul no meio, libera via Fox, solo no 21, decimal 9. Ok, vai liberar na Fox, 19. Papai, Leste Vitor Charlie, reporta na rotatória girando base final 17. Tem um tráfego agora, um Boeing da Gol, prosseguindo para pouso 110, ok? Afirmativo, tá, já tá na rotatória, então é Iratibetão 360. Pode prosseguir, final 17, reduzindo na medida do possível, reporta visual com a aeronave da Gol para um possível 360 a 3 milhas da 17, ok? Gente, Leste Vitor Charlie. Torre Salvador, bom dia, gol 738, 2 milhas do inferno. Gol 738, confirmando embaixo travado? Afirmativo, embaixo travado. Jet Vitor Charlie, 360 agora pela direita. 360 curto, repórter reinterceptando o final 97. 360 curto pela direita, Jet Vitor Charlie. Gol 738 para informação, Bravo Eco 58 à esquerda, em espera visual, não interfere com a sua aproximação. Livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 9 nós. Este pouso no zero e no tráfego, gol 172. Juliette Vitor Charlie, intenção após interceptar o 17, toque arremetida? Só um toque arremete e prossegue novamente para o 17, ponto final. Gente, o Juliette Vitor Charlie. Vitor Charlie, tem condições de se enquadrar como número 2 para a aproximação 97? Afirmativo. Sim, enquadrando-se como número 2, a retaguarda do Boeing da Gol, que irá pousar na 110, aguardando a autorização de toque arremetido. gente está observando agora a aeronave da Gol, direto da... Poderia confirmar o vento para o direito da Charlie? 110 graus com 8 nós. Obrigado. Final no 7, está com o trem baixo travado, observando a Gol já cruzando no 7, direito da Charlie. Jet Vitor Charlie, eixo livre, autorizado toque arremetida pistão no 7, vento 110 graus, 8 nós. É, Jet Vitor Charlie. Torre, Oscar Papagolf. Oscar Papagolf, prossiga. Tá no localizador. A intenção é pouso no 0 ou prossegue para o no 7? Tá no 7. 17, confirme. Oi? Gente, reporta para o cancelamento do plano, Oscar Papagolf. Golf, camarada. 1738 no solo 23, libera via Fox, solo no 21, decimal 9. Via Fox, 129, vou atender. Papagolf, condições de realizar uma base curta para o 17, tem um tráfego realizando um toque arremetida e após prossegue no circuito da 17 para ponto final. Positivo. Gente, eu acho que Papagolf então, plano cancelado aos 24, autorizado esquerda, base pela direita da 17, reporta girando base final. Bora. Jet Vitor Charlie, tocou arremeteu aos 24 da presente, curva esquerda, suba para 1.000 pés, ingressa na perna do vento da 1.07 e aguarda para girar base. Ok, curva na esquerda e vai ingressar na do vento, subindo para 1.000, Jet Vitor Charlie. Salvador, Azul 4207, ponte estrada no zero, pronto. Azul 4207, ali mantém pistão no zero. Ali mantém 1 no zero, Azul 4207. Do vento da 17, Leste da Charlie. Leste Vitor Charlie, mantém a perna do vento da 1 no zero e aguarda para girar base. O tráfego agora irá prosseguir para pouso na 17, ok? Inicialmente, proa da rotatória, aguardando para girar base. Gente, Romeu Oscar Bravo aguarda para início de decolagem a partir do pad 3. Oscar Papagolf, autorizado pouso pistão no 7, vento uma centena, 9 nós. Pouso, livre pouso. Azul 4207, vento uma centena, 9 nós, livre decolagem, pistão no 0. Autorizado decolagem 10, 4207. Muito bom dia, Gono 260, ponte estrada da 1.0. Gono 260, bom dia, após a rolagem da aeronave da Azul, ali mantém, pistão no 0. Azul, pode ser, pode ser, pode ser. Juliette, Victor Charlie, autorizado base, aguardando autorização de pouso. Livre base, aguardando autorização para pouso, Juliette, Victor Charlie. Romeu Oscar Bravo, a intenção é decolagem com proa norte, confirma. Sim, o Romeu Oscar Bravo atentando a não sobrevoar a base aérea de Salvador, o vento 110 graus com 9 nós, a partir do pátio 3, livre decolagem com proa norte. Bravo. Oscar Papa Golf, no solo aos 27, autorizado do hotel pátio 5, frequência livre estacionada. Final no 7, embaixo travado, direto, Tatiana. Juliette Victor Charlie, pista livre, pouso autorizado, pistão no 7, vento 120 graus com 9 nós. Livre, pouso no 7, Juliette Victor Charlie. Azul 4207, decolado aos 28, controle em 1, 19.8, bom voo. 198, controle azul 4207. Romeu Oscar Bravo, prossegue com proa norte e chama o controle em 1, 19.8, um bom voo. Apenas informa uma aeronave pousando na 1-7 agora, prosseguindo curta final 1-7, ok? Prossegue com proa norte, não vai interferir com a sua decolagem, controle em 1, 19.8, bom voo. Bravo. Voo no 260, vento 120 graus 10 nós, livre decolagem, pistão no 0. Autorizado decolagem no 260. Juliette Victor Charlie, no solo aos 29, confirmando parte 5. Autorizado prosseguir próximo à direita, ao estacionar na baita frequência livre, um bom dia. Bono 260, decolado aos 30, controle em 1, 19.8, bom voo. 19.8, obrigado, Bono 260. Salvador, boa tarde, Xaner 6255. Xaner 6255, boa tarde, confirmando já embaixo travado. Ainda negativo. Sim, reporta quando embaixo travado, ajuste 1014. 1014, reportará, confirme o vento. 090 graus, 10 nós. Sim, claro. Xaner 6255, livre pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 10 nós. Livre pouso, pistão no zero, 6255. Xaner 6255 no solo 36, libera via Fox, solo 121, decimal 9. 219 via Fox, 6255.